Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para nesta hora lhe trazer um pouco mais da música clássica, música erudita, a música de todos os tempos. Esta noite somos presenteados por Peter Tchaikovsky, que nos traz Concerto para Cravo e Piano. É esta obra que fica nesta noite para ouvirmos até às 00h. Fique então com Peter Tchaikovsky e Concerto para Cravo e Piano. Boa noite e até à próxima semana. Thank you. Thank you. Thank you.

Quarto andamento com Joana Santos.